Eu amo a igreja, temos aprendido a amar a igreja, servir a igreja do Senhor Jesus, onde quer que ela esteja. No mês de junho desse ano, eu estive no Japão, visitando aproximadamente 20 cidades e 20 grupos de irmãos, num tempo muito intenso, mas muito precioso diante do Senhor, conhecendo um pouco mais pela segunda vez naquela nação. Estive pela primeira vez em 2007 e voltamos esse ano, e sempre é algo maravilhoso, de lições que o Senhor ministra à nossa vida. Pude aprender muito com os irmãos e eu gostaria de repartir com vocês uma palavra muito simples que eu repeti muitas vezes lá no Japão. Dada a necessidade dos irmãos, dada a realidade da igreja do Senhor Jesus ali naquela nação, mas não só nesse aspecto de necessidade, uma palavra que traz também um renovo para nós, porque é muito importante nós compreendermos a missão da igreja. Somos igreja do Senhor Jesus e o Senhor Jesus nos deu uma missão, temos uma tarefa a cumprir. Você pode dizer para quem está do seu lado: nós temos uma missão a cumprir. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, uma palavra muito simples, que faz, na verdade, um resumo dos evangelhos, daquilo que o Senhor Jesus deixou revelado para nós, para a sua igreja, e que eu tenho compreendido que é o alvo, a missão, na verdade, é o alvo da igreja. Temos que levar muito a sério essa palavra alvo, porque é justamente o alvo que determina como a igreja deve viver e é o alvo que determina o que a igreja deve fazer. Amém, meus irmãos? Nós vivemos, nós andamos, nós procedemos segundo o alvo que nós temos, porque o alvo, o objetivo, o fim é que determina e influencia o meu estilo de vida, a minha forma de viver, de agir e de proceder. O primeiro texto que eu quero ver com vocês, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, traz o primeiro aspecto da missão que o Senhor deu à sua igreja. Mateus 28, a partir do verso 18, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse primeiro texto que estamos vendo de Mateus 28 nos revela um aspecto, o primeiro aspecto, que é um aspecto fundamental e importantíssimo no que diz respeito à missão que o Senhor Jesus deu à sua igreja. Fala da obra que nós temos que realizar. A obra da igreja é formar discípulos, formar pessoas. Como diz a nova tradução, fazer com que pessoas sejam de fato seguidoras do Senhor Jesus. Esse termo discípulo, essa palavra discípulo, que é repetida mais de 200 vezes só no Novo Testamento, é uma palavra que expressa com muita profundidade um compromisso com o Senhor Jesus. É muito mais profunda que crente, que cristão, ou que qualquer outro termo que nós possamos usar para referir a esta relação que mantemos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi muito claro, uma ordem muito explícita que nós precisamos compreender bem no nosso coração, e sei que os irmãos têm feito isso. A obra é fazer, a obra é formar discípulos para o Senhor Jesus. Pessoas, na verdade, que serão capazes de seguir ao Senhor Jesus, abrindo mão de suas próprias vidas, negando a si mesmo, tomando diariamente a sua cruz, perdendo a vontade por causa de Cristo, renunciando a tudo por causa do Senhor Jesus, tendo um único objetivo na sua vida, que é seguir ao Senhor Jesus. e nessa dinâmica de seguir ao Senhor Jesus, se tornar cada vez mais semelhante, cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. É um trabalho artesanal, demanda tempo, dedicação, mas é gratificante e o retorno é certo. Amém, meus irmãos? A obra da igreja é formar discípulos, fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Paulo compreendeu muito bem isso e ele usou alguns termos muito fortes, como o que nós encontramos no livro de Gálatas. Ele disse: meus filhos, por quem de novo sinto dores de parto até ser Cristo formado em vós. Você tem sentido essas dores? Ou se não sentiu, deseja sentir estas dores? Eu louvo a Deus, porque há aproximadamente 21 anos tenho sido discipulado por alguém que vocês conhecem muito bem, que é o Asaf. E junto com Asaf e Yon Gottfriedson, 21 anos de caminhada, de aperfeiçoamento, de cobertura, de ensino, de influência, de clareza, de vez em quando disciplina, mas de muito crescimento. Eu louvo ao Senhor, porque essa é a estratégia para que o propósito de Deus de fato se realize, para que de fato tenhamos pessoas semelhantes a Jesus, para que Deus tenha de fato muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Uma vez ouvi uma frase muito forte de um pastor. Ele dizia o seguinte: quem não é discípulo não é nada, e quem não faz discípulos não faz nada. É uma frase forte, mas nós temos que nos render a ela, porque se está aqui em Mateus 28, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, se é uma ordem clara do Senhor Jesus, temos que nos submeter. Não estamos falando de uma nova invenção, de uma nova revelação, de uma nova estratégia que alguém descobriu alguns anos atrás. Estamos falando daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus nos ensina a fazer: formar discípulos. Amém, meus irmãos? Amém. Esse é o primeiro aspecto da missão e fala da obra que o Senhor nos deu. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, encontramos o segundo aspecto, a partir do verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. O segundo aspecto da missão fala do meio. Ele quer que façamos discípulos, e o meio de se fazer discípulos, obviamente, é pregando o Evangelho. A primeira etapa para se formar discípulos é comunicar o Evangelho, é transmitir as boas novas do Senhor às pessoas, é abordar as pessoas. Eu creio que a vontade de Deus é que a igreja seja de fato um grande exército de missionários em tempo integral. O conceito que nós tínhamos no passado era daqueles poucos missionários que eram separados e eram enviados, mas hoje nós compreendemos que todos nós temos que cumprir a missão. Amém, meus amados irmãos? Diga para quem está do seu lado: é para você pregar o Evangelho, é para mim, é para nós. Formar discípulos de todas as nações, e ele diz: pregar o Evangelho em todo mundo, a toda criatura. De fato, estarmos livres do nosso coração e na nossa vida, capacitados, treinados, adestrados para comunicarmos o Evangelho a qualquer pessoa que passar à nossa frente. Eu estive em Manaus na semana passada. Estava muito cansado e sentei ali na poltrona do avião e pensei, eu vou dormir. Uma viagem razoavelmente longa, falei, vou dormir, vou descansar um pouco, recobrar as forças. Mas daqui um pouco senta um senhor na janela e senta uma moça no centro, ali no meio, e começou a conversar sobre algumas coisas, o calor e o avião e o tempo de viagem, o horário, né, uma hora a menos em Manaus. Daqui um pouco começamos a entrar na proclamação do Evangelho, a falar da vida e da obra do Senhor Jesus. Nós não podemos nos calar, meus amados irmãos. Não devemos, mas eu creio que o termo certo é não podemos, nós não conseguimos mais viver calados, sufocar aquilo que, na verdade, é um turbilhão que está dentro de nós. A obra que o Senhor Jesus realizou em nossas vidas, isso tem que ser transmitido a muitas pessoas, amém? A todas as pessoas, que assim seja sobre a vida da igreja. Temos que formar discípulos, mas para formarmos discípulos, temos que pregar o Evangelho. Quando nós falamos sobre pregar o Evangelho, eu gosto sempre de observar o seguinte, essa pregação do Evangelho, quanto mais rudimentar, melhor. Quanto mais pessoal, melhor. Os maiores resultados no que diz respeito à pregação do Evangelho, eles são alcançados através desse trabalho individual dos discípulos do Senhor Jesus. Todos nós estamos cercados de pessoas no local onde nós trabalhamos, onde nós moramos. Temos que olhar com olhos de missionários nossa rua, nosso bairro, nossa universidade, nosso trabalho, porque com certeza nós temos muita gente para alcançar para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Precisamos abrir os nossos olhos, pedir que o Senhor, na verdade, libere do seu colírio para os nossos olhos, para vermos que de fato existe uma multidão cansada, sobrecarregada, exausta, como Jesus fala em Mateus, no capítulo 9. Ele via as multidões aflitas, exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Nós somos a resposta do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós vemos o terceiro aspecto da missão. Mateus 28 fala da obra. Marcos 16 fala do meio. A obra, formar discípulos, o meio, pregar o Evangelho, ou pregando o Evangelho. E no Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós encontramos um outro aspecto, que é o conteúdo do Evangelho que deve ser pregado. A partir do verso 44 diz, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse, o quê, meus irmãos? Arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Nota que está tudo encaixadinho. Ele quer discípulos. O meio de se formar discípulos é pregando o Evangelho. Só que o Evangelho que deve ser pregado é o Evangelho do Reino. Porque em seu nome deve ser pregado o arrependimento, que significa o abandono da independência. A submissão total ao Senhor. A compreensão do reino de Deus, do senhorio de Cristo, da autoridade que o Senhor tem, só o Senhor tem, de decidir o certo, o errado, o bem e o mal. Todas as vezes que nós falamos sobre isso, sempre nos lembramos do livro de Gênesis, quando Deus forma o jardim no Éden, faz brotar do jardim três tipos de árvores, árvores frutíferas, a árvore da vida no meio do jardim e árvore, da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Deus pega o homem e coloca no jardim e lhe dá uma ordem. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aquela árvore, na verdade, revela um princípio, que é um princípio de Deus para a criação, para o homem. Deus, na verdade, estava querendo dizer para o homem o seguinte: olha, todas as coisas concernentes a certo e errado, a bem e a mal, quem vai decidir por você sou eu. Eu decido por você. Se Adão não comesse daquele fruto, estaria dizendo para o Senhor justamente isso: Senhor, tu vais decidir por mim o certo e o errado, o bem e o mal. Qual foi a sugestão da serpente, irmãos? A sugestão de Satanás no capítulo 3 de Gênesis? Não, vocês podem ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês podem, em outras palavras, governar a vida de vocês. Para que Deus? Vocês podem decidir, vocês são capazes de decidir. Eu fico impressionado como é real essa história, porque não é uma história, é um princípio. Essa moça que eu falei que sentou ao meu lado nesse voo a Manaus, há 4 anos e meio dentro da igreja, não soube me responder o que significava arrependimento. No meio da conversa eu soube que ela foi batizada e eu perguntei: você foi batizada? Sim. Aí eu perguntei: você sabe o que significa batismo? Primeiro batismo, se enrolou um pouquinho, depois eu perguntei: e arrependimento? Você sabe o que significa arrependimento? Você já ouviu falar essa palavra? Há 4 anos e meio, ela não sabia o que significa arrependimento. E a sua vida não é nem lícito dizer para vocês como é. Eu creio como era, porque eu creio que Deus deve ter entrado no coração daquela moça, em nome do Senhor Jesus. Mas ela ia para as reuniões da igreja, ela falava no nome do Senhor, fazia campanhas e outras coisas, mas governava a sua vida. Ela decidiu o seu estilo de vida e estava vivendo com base nele. Ela decidiu independente de Deus. Irmão, Jesus é muito claro que em seu nome se pregasse arrependimento. Não podemos perder tempo falando de qualquer outra coisa que não seja arrependimento, abandono da independência, submissão ao senhorio de Cristo, humildade diante do Senhor, o abrir mão, de fato, desse autogoverno que é tão comum e característico aos seres humanos. Qual é o problema do homem? Qual o problema das pessoas? E isso eu digo não somente as pessoas do mundo, às vezes até pessoas dentro da igreja. Você já se auto-perguntou: quem decide as coisas na minha vida? Já fez essa análise? Isso é importante. Depois eu fui explicando para aquela moça, falei: olha, você na verdade deveria entender primeiro o que é arrependimento para depois ser batizado. Atos 2,38, na resposta, né, aquela sede, aquele desejo que as pessoas que ouviram os apóstolos proclamando tiveram e perguntaram: o que nós vamos fazer? Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É o arrependimento que nos habilita a descer as águas do batismo, para que as águas do batismo não sejam um banho, para que de fato seja essa realidade espiritual de morte, de ressurreição, de revestimento de Cristo, do se levantar para uma nova vida com Deus. É muito sério. Hoje em dia são muitas as mensagens de prosperidade, mensagens que centralizam os homens. Infelizmente, muita gente enganada, e enganada pela liderança. É por isso que a palavra de Deus fala sobre estes homens, Paulo fala, né, que induzem ao erro. Que Deus nos guarde, porque se não for através do arrependimento, não há garantia nenhuma para ninguém. Ou o Senhor governa as nossas vidas, ou não teremos garantia nenhuma. Amém, meus irmãos? Ele quer discípulos, temos que formar discípulos. O meio de formar discípulos é pregando o Evangelho. Só que o conteúdo dessa mensagem, porque Evangelho significa boas novas, boas notícias, é uma mensagem que, na verdade, é proclamada. E essas boas notícias são as boas notícias do reino de Deus. A pregação deles era muito simples no passado. Jesus, João Batista, dos apóstolos: arrependei-vos, porque está próximo, porque é chegado o reino dos céus. Só falávamos sobre isso. Até quando falava sobre as parábolas, Jesus dizia: o reino dos céus é semelhante a... aí descortinava segredos maravilhosos, mas tudo com base no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Em seu nome deve ser pregado o arrependimento. Esse é o conteúdo desta mensagem para que os discípulos sejam formados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3 diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A obra é fazer discípulos, formar discípulos, o meio pregando o Evangelho. O conteúdo desta mensagem do Evangelho é o arrependimento, o reino de Deus. Agora, Atos 1 fala do recurso que potencializa esse comunicar, né, desta mensagem, que é a pessoa. Temos que falar com muito respeito, não é apenas a força, é a pessoa que tem a força. A pessoa do Santo Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Você crê no Espírito Santo? Amém. Recebeu o Espírito Santo? Amém. Tem vivido uma vida cheia do Espírito Santo? Amém. Aleluia! É o Espírito Santo que potencializa essa missão. Ele manifesta os dons, manifesta o seu poder. Na verdade, quando a gente fala sobre pregar o Evangelho, a tarefa que nos cabe é apenas comunicar, porque nós vamos precisar do Espírito Santo, pois é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence a pessoa que está ouvindo, mas Ele também se manifesta com poder e com muita graça através das nossas vidas. E é impressionante, porque cada vez que nós proclamamos o Evangelho, nós vemos como o Espírito Santo se manifesta de uma forma tão maravilhosa. Num determinado momento da conversa, da proclamação com essa moça, essa pessoa que estava sentada do nosso lado, sem mais nem menos, ela vira e diz assim: olha, eu vou dizer como é a minha vida para você. Eu falei: meu Deus do céu. Aí ela disse: olha... E falou, revelou, né? Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Ela falou: eu não disse isso para ninguém. E na mesma hora, sentada ali, eu falei: é o Espírito Santo de Deus que convence. É o Espírito Santo de Deus que manifesta e que revela o amor de Deus para as pessoas. Eu fico impressionado como Deus ama as pessoas, como Deus ama os homens. Um pastor amigo meu do Rio de Janeiro, nós tomamos um café na segunda-feira dessa semana. Ele mora no Rio, tem alguns parentes em Santos, e me ligou, e nós tomamos um café na segunda. E quando nós saímos da padaria, um morador de rua sentado, todo maltrapilho, comendo um resto de comida, se virou a nós e disse assim, você pode comprar um pão para mim? Nós paramos, eu dei o troco do que tinha pago no café e citei João 3,16 para ele. Falei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse homem começou a chorar e disse, eu já fui batizado, eu fui da igreja, eu tenho família, eu tenho casa. E deu o endereço dele, estava na rua, todo machucado, todo maltrapilho, todo jogado. Cada vez que acontece isso, eu vejo a manifestação do Espírito de Deus, que revela, que penetra profundamente, que mexe as nossas palavras por nós mesmos, não produzem nada. É só Deus que gera, só Deus que constrange, só Deus que toca, na verdade, no íntimo das pessoas. E é maravilhoso ver isso. Ação do Espírito Santo. O Evangelho de João, capítulo 4, aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, é maravilhoso, né? Jesus vai falando, dá-me de beber, e a mulher vai retrucando, e vão conversando, até um determinado momento em que Jesus diz o seguinte, vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher vira para Jesus e diz assim, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, dissestes bem, tivestes, é isso mesmo? 5 maridos, e o que tu tens agora não é? Aí a conversa mudou radicalmente, ela, vejo que tu és profeta. Quem foi que disse para Jesus? A intimidade, os segredos, as coisas escondidas da vida daquela mulher. Meus amados irmãos, não dá para cumprir a missão sem esse recurso, sem essa plenitude do Espírito Santo. Eu fico imaginando que vocês são uma igreja potente, porque é uma igreja adoradora, uma igreja que flui, uma igreja que busca, que se derrama diante do Senhor. Olha, você é uma dinamite. Você sabe o que significa dinamite? Sabe qual é o princípio de um explosivo? É a concentração de força. Existe um poder maravilhoso e tremendo na tua vida. Amém, meus irmãos? Você não sabe a força que tem na tua vida. Mas o Espírito Santo vai nos revelar isso e nós vamos cooperar com o Senhor, é algo tremendo. Quem foi que falou para Jesus? É muito engraçado, uma vez ouvi de um irmão e eu concordo plenamente, às vezes a gente quer ver milagres, mas sem pregar o Evangelho é muito difícil você ver milagres, porque os milagres estão no cumprimento da missão. Vai pregar, vai comunicar as pessoas, abordar as pessoas, que você vai começar a ver milagres maravilhosos. Amém ou não? Amém. Porque a gente fica naquela perspectiva dos milagres no meio das reuniões, como se fosse um teatro, alguma. Não, meus irmãos, nós temos uma missão, somos embaixadores, Deus roga por nós, para que as pessoas se reconciliem com Ele, temos uma missão tremenda. Uma vez nós víamos também, numa viagem, eu estava junto com a Selma, minha esposa, e nós acho que fomos os primeiros a entrar no avião, e eu e Selma e a aeromoça estava de pé, né? Tinha algumas na porta e tinha uma assim no meio do avião, e quando nós chegamos perto dessa aeromoça, eu virei para ela e disse assim, você sabia que Jesus morreu pelos teus pecados? Ela fez uma cara tão feia para mim. E ela virou para mim e disse assim, por que que você está falando isso? Na mesma hora eu entendi que tinha alguma coisa na vida daquela menina que ela estava escondendo, e o Senhor denunciou naquele momento. Eu fiquei desconcertado, eu confesso para vocês. Eu falei, não, eu estou dizendo isso para você porque Deus ama todas as pessoas. Deus me ama, Deus ama você, e Deus enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, todos os nossos pecados, os teus e os meus. Aí ela, ah, tá bom. Aí saiu com uma cara feia. Eu virei para a Selma e falei, amor, tem alguma coisa na vida daquela moça ali. O Espírito Santo revela, denuncia. Ninguém consegue se esconder. Nunca vi na minha vida, mas Deus sabe de todas as coisas. E o propósito de Deus não é envergonhar ninguém, meus irmãos. É salvar, amém? Deus quer salvar. O Senhor quer libertar as pessoas. O recurso é esse. Jesus falou, esperem, aguardem, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Não vão se aventurar por aí de qualquer forma. Se encham primeiro. Aguardem a promessa, porque o Espírito Santo vai manifestar esse poder na vida de vocês. E o último aspecto no Evangelho de João, capítulo 15. Qual é a obra, meus irmãos? Formar o quê? O meio? Pregando. Qual o conteúdo da pregação? Qual o recurso? A pessoa e o poder do Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 15, nós vemos o resultado. De vez em quando existem algumas pessoas que nos abordam até no meio da igreja. Ai, eu não consegui ganhar ninguém ainda, eu não consigo formar discípulos, né? Eu não consigo cuidar de pessoas, até hoje eu não produzi frutos. Mas no verso 16 diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. O Senhor nos escolheu, nos designou, nos nomeou para darmos frutos e frutos de vidas ganhas para o seu reino. Amém, meus irmãos? Aleluia. É infalível. Isso fala da ação do Senhor em nós. Eu não quero que você fique em crise nesta noite, porque ele explica muito bem ali. O verso 4, ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, aleluia. Qual é a nossa tarefa, a nossa responsabilidade, a parte que nos cabe é permanecer em Cristo. Vinha conversando com Marquinhos, que falava do crescimento que Deus deu para a vida de vocês, como o Senhor foi multiplicando as vidas. Mas é, meus irmãos, eu creio que eu conheço bem o Sóstenes, essa é a ênfase da comunhão, da intimidade, da adoração ao Senhor. Fica nisso, permanece nele, cresce nesse conhecer ao Senhor, nesta intimidade com o Senhor, porque através desta intimidade as vidas virão, os frutos serão produzidos e Deus será glorificado através das nossas vidas. Sem Ele nós nada podemos fazer. Tem gente que fica em crise porque não ganhou ninguém para Jesus. Então, tira o foco do ganhar. Volta os olhos para a pessoa do Senhor Jesus e começa a viver em comunhão com Ele. 1 Coríntios 1:9 diz que Deus, em sua fidelidade, nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu amo Efésios 1, verso 5, que diz que Deus, em amor, nos predestinou para Ele, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, para filhos, para a adoção de filhos, Deus nos predestinou para Ele. A nossa ocupação é com o Senhor, a nossa vida deve estar voltada para o Senhor, os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor, aleluia, para a comunhão com Deus, para um relacionamento com Deus, para a intimidade com o Senhor. Estava lendo esses dias o livro de Cantares, E é impressionante, porque você lê Cantares e você pode pensar que ali fala somente da relação de um homem com uma mulher, mas lê com uma perspectiva espiritual, porque ali fala da intimidade entre Cristo, que é o esposo, e a igreja. Aí você começa a ler aquele livro e você vê as coisas que o esposo fala para a esposa ou para a noiva, o que Cristo fala para a sua igreja: mostra-me o teu rosto, deixa-me ver os teus olhos, venha comigo para o jardim. Amém, meus irmãos? Aleluia, Deus nos chama, o Senhor Jesus nos chama para a intimidade, nos chama para a comunhão. Isso é muito profundo, e eu lia e eu chorava muito, porque voltar os olhos e voltar o rosto para Ele é algo muito profundo. Uma coisa que não te interessa jamais será digna da tua atenção, e voltar os olhos é justamente isso. Voltar o rosto é justamente isso. No livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, é impressionante, quando Jesus está falando sobre oração, ele diz o seguinte: olha, tu quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai em secreto. Entrar no quarto, fechar a porta. Você tem conseguido fazer isso? Tem um segredo ali, porque ele diz o seguinte: teu pai que vê. Ele não diz o pai que ouve. Deus está mais querendo ver. A atitude é mais importante do que as palavras. Porque no contexto ele diz: não se assemelhem com os hipócritas, porque eles acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. Aí Jesus diz: o Pai já sabe o que vocês precisam antes que vocês peçam a Ele. Deus quer seus filhos perto. Eu sou pai de três e eu amo ter os meus filhos. Cheguei na casa do sócio e vi a caçulinha deles. Aí lembrei da minha caçula. Por isso que eu dei um beijinho. Eu amo meus filhos. Todo pai quer seus filhos. Até que estava falando com a Selma uma coisa interessante. No Japão teve uma menininha, bem, uma japonesinha, que pegou no meu pé. Mas depois eu entendi porque aquela menina se apegou tanto a nós. Foi um recurso de Deus para me consolar, já que eu ia ter que ficar um mês inteiro lá. No começo eu não entendi. Falei: poxa, essa menina está, né, grudando muito aqui, pegando muito no pé. Mas depois eu comecei a, né, me distrair, falar, né, carinho e aquela atenção, e falar da minha família, dos meus filhos. Todo pai gosta dos seus filhos próximos. Você foi criado para viver próximo de Deus, perto de Deus, com os teus olhos e teu rosto voltado para Deus. Foi predestinado para Ele, por meio de Jesus Cristo. Então, João capítulo 15, mais do que o capítulo do fruto, é o capítulo da comunhão, porque você encontra, se eu não me engano, mais uma repetição maior do permanecer do que até do fruto. Está em mim, eu estarei em vós. Permanecei em mim, permanecei na minha palavra. Então, o permanecer é o segredo para o frutificar. E o frutificar é o resultado inevitável da missão. A obra, formar discípulos, o meio. Pregar o evangelho, o conteúdo da pregação, o arrependimento. O recurso, a pessoa do Espírito Santo, e o resultado, os frutos. Amém? Quero orar com vocês nessa noite. Se você puder ficar de pé, pegar na mão da pessoa que está do seu lado, começa a falar com o Senhor. Não quero dirigir você em oração, porque você pode falar com Ele. Nós existimos para o louvor de sua glória. Tua palavra afirma que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Antes dos tempos eternos, nos vocacionaste, Senhor. Pai, nós te amamos muito, porque o Senhor nos amou primeiro. Que maravilha, Senhor. Como é bom ser teu filho, Pai. Nossa maior riqueza é a tua presença, Senhor. O Senhor nós temos sempre, continuamente diante de nós, em nós, entre nós. Tua presença enche a nossa vida, Senhor, enche o nosso coração. Obrigado, Pai. Usa-nos agora para o louvor da tua glória. Nós que já estamos perto de ti, Senhor, ajuda-nos e usa-nos para que outros que estão distantes possam se chegar também para perto de ti, Pai. Os filhos pródigos, as ovelhas perdidas, as dracmas perdidas, e até os filhos mais velhos que estão dentro da casa perdidos, que se cheguem a ti, Senhor. Seja a nossa vida um fator de influência, Senhor. Que a tua glória, Senhor, resplandeça através de cada um de nós. Que a tua glória seja vista, seja contemplada através de cada um de nós. Senhor, a tua palavra afirma que a tua igreja é gloriosa, Senhor. Santa, sem defeito, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. E eu sei que esta é a realidade desta igreja, desse rebanho que tens confiado ao sóstrio, Senhor Adânio. Pai, eu sei que a tua bênção está sobre os meus irmãos, e profeticamente, Senhor, eu sei e declaro que eles vão se multiplicar em graça, em vidas, em unção, em intimidade contigo, vão crescer cada vez mais para o louvor da tua glória. Vão encher essa cidade, encher esse estado, encher a nossa nação, Senhor, ultrapassar as fronteiras, Senhor, para levar o teu reino e o teu evangelho. Pai, nós levantamos a nossa cabeça, porque sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em cada um de nós, o poder, Senhor, do teu Espírito Santo, que opera e que se manifesta através de cada um de nós. Como Isaías, nós dizemos nesta noite: eis-nos aqui. Meu irmão, minha irmã, você pode dizer isso ao Senhor? Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Senhor, que a tua presença nos encha cada vez mais. Queremos transbordar em toda parte, em todo lugar, derramar esta graça, Senhor, sobre todos os que nos cercam. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela missão que nos destes, por esta tarefa nobre, aleluia, pela honra de podermos te adorar, Senhor, e viver em comunhão contigo, e pela honra de poder comunicar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. Obrigado, Senhor, por este alto posto, Senhor, que ocupamos de embaixadores do teu reino. Graças te damos, aleluia. Não somos pouca coisa, não somos pessoas insignificantes, nós somos filhos do Deus vivo, aleluia. Discípulos do Senhor Jesus, servos do Deus Altíssimo. muito obrigado. Somos a tua família, somos o teu povo, a geração que foi eleita, o sacerdócio que é real, a nação que é santa, o povo que é de propriedade peculiar, exclusiva do Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diz: você é muito importante. E dá um abraço nessa pessoa importante. Dá um abraço no teu irmão e diz: você é muito importante.